Nos diz a Bíblia Sagrada, palavra fiel e santa. Justo cai sete vezes, Jesus ainda levanta, pois não ficará prostrado. Quem disse assim não fui eu. Deus os pecados consomem, pois o cair é do homem. Levantar é de Deus. Jesus disse aos seus discípulos, acusar uma mulher, quem não estiver pecado, jogue uma pedra sequer. O que Jesus disse a eles, eu digo a todos vocês, depois de terem julgado. Estiver pecado, atire a pedra outra vez. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, purifica de todos os pecados.